Enquanto isso, a nova vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereadora Márcia Baranda, se dirige à mesa, onde sentará na cadeira e chamará o novo presidente. Agora se abraça com ele, vereador Cabo Linhares, que vai subir na tribuna. Boa tarde a todos. Aproveitar aqui a oportunidade de desejar um feliz 2025 a cada um de vocês, com muita saúde, muita paz e, acima de tudo, com muita sabedoria. E eu convido o vereador presidente Cabo Linhares para se pronunciar. Obrigado, senhora presidenta, que nesse momento preside esta casa, enquanto eu faço meu pronunciamento de agradecimento. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida, pela paz, pela saúde, por nos permanecer aqui mais um mandato. Agradecer a minha família, a minha esposa Creiciane, meu filho Júnior, minha filha Isabela, os meus filhos que estão em Manaus, todos os meus amigos, todos que estão aqui presentes. Agradecer não somente os 1.848 votos que eu obtive nas urnas, mas toda a parintinense, todos os parintinenses. Por que agradecer aos parintinenses? Porque eu sou nordestino, cheguei aqui no Amazonas, em Parintins, com 12 anos de idade, e aqui vivi minha vida, estou vivendo, e graças a meu bom Deus, com a graça de Deus, senhores, eu me tornei vereador e hoje presidente. Agradecer todos os vereadores que votaram no vereador Cabo Linhares, agradecer especialmente ao Fernando Menezes, esse guerreiro que esteve juntamente comigo, ao Adson Príncipe, ao Naldinho, a todos os vereadores. Esses que me incentivaram, me deram realmente um gás, um ânimo, para que nós continuássemos essa luta, para vencermos esta batalha, esta guerra. E aqui, o discurso é só de gratidão. Eu não gosto de escrever. Eu não gosto de ninguém mandar fazer discurso para mim. Eu gosto de falar de dentro, do que eu sinto, do que o ser humano sente enquanto representante do povo. Porque aqui nesse corpo, nestas veias, corre sangue de um nordestino que sofreu muito, que passou fome, mas venceu, graças a Deus. E é só gratidão. E essa gratidão, senhores vereadores, senhores que estão nos ouvindo, imprensa, local, a nossa gratidão vai ser de trabalho, em união com os órgãos, união com a Câmara Municipal de Parintins, que é independente, mas também tem que ter união com o Executivo. Aqui nós somos 13 vereadores, e desses 13 vereadores, cada um tem a responsabilidade e o compromisso com o povo parintinense. O compromisso de realmente levar as benfeitorias ao nosso povo do interior e da cidade. E nós temos a certeza que o prefeito Matheus Assayag irá fazer, dar continuidade a um mandato que o prefeito Bigaci está deixando, que deixou. E é dessa forma que a gente vai conquistar, com nossos parlamentares federais e estaduais, trazendo recurso para o município de Parintins. Nós sabemos que o município não vive só. O município tem que ter a mão amiga do Estado e do Governo Federal. O palanque já desfez. Não existe oposição nem situação. Existem 13 vereadores que têm o compromisso de trabalhar em prol do povo parintinense. Porque foi esse compromisso que nós assumimos agora há pouco. Foi esse juramento que nós fizemos agora há pouco. Trabalhar para o bem-estar da sociedade parintinense. Aqui, senhores e senhoras, é dessa forma que eu passo essas minhas palavras de gratidão, presidente Márcia Baranda. Agradecer todos os funcionários desta casa, que sem eles nós não trabalharíamos. A mão amiga de cada um, a mão amiga daqueles que torceram para a gente fora, a mão amiga das pessoas que às vezes nem nunca conversou com a gente, senhores, mas mandou parabenizações nas redes sociais e pedindo que o povo parintinense queria o vereador Cabo Linhares como presidente. E Deus fez justiça. É a terceira vez que eu concorro à presidência desta casa. A gente tem que ser sábio, ser inteligente. Não podemos dar um passo à frente e cair. É melhor você dar 2, 3, 4 atrás para se sustentar e estar fixo ao chão, para que você possa realmente, no dia que chegar a hora, que é a hora de Deus, que é tempo de Deus, não é tempo de nenhum de nós. E foi dessa forma que eu fui construindo a minha vida política e construindo e conversando com todos. Só gratidão, senhores. Gratidão a Deus, gratidão à vida. É dessa forma que eu deixo a minha fala, a minha palavra, a minha mão amiga aos povos parintinenses. Eu falo o que eu sinto. Gratidão, gratidão, gratidão se paga com gratidão. E é isso que eu vou fazer aqui como presidente desta casa. É isso que eu estarei aqui presidindo esta casa com gratidão. Mas principalmente, senhora presidente, ao nosso povo parintinense. Que ele precisa dos 13 vereadores. Ele precisa de nós, de mãos dadas e unidas, para trazer recursos para o nosso povo parintinense. Muito obrigado. Quero agradecer aqui o prefeito Bigacia por ter confiado, por 3 vezes ser seu líder aqui nesta casa. E não é fácil ser líder de prefeito, porque você tem que discutir, tem as desavenças com seus colegas. Mas dessa forma eu fui seguro, leal, até o último dia do mandato do prefeito Bigacia. Nunca traí o prefeito Bigacia. Nunca. Nunca traí o prefeito Bigacia e nem Matheus Assayag. Quando eu fechei ajudar o Matheus, é porque eu tinha certeza que o Matheus era o melhor para Parintins. E desde o começo, que ainda não tinha começado nem as campanhas, eu peguei na mão do Matheus, eu e o vereador Fernando Menezes, e fomos até o final. Esse final veio as bênçãos, que foi a vitória de Matheus Assayag e Vanessa Gonçalves. E agora, senhores, para finalizar o nosso discurso, muito obrigado a Deus, muito obrigado aos senhores e senhoras, muito obrigado ao povo parintinense. Fiquem com Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Cabo é cabo, caveira! Convido o vereador Linhares para conduzir os trabalhos. Parintins FM 100.7, ao vivo diretamente da Câmara Municipal de Parintins, onde são 17 horas e mais 6 minutos. Agora há pouco discurso do novo presidente da casa, vereador Cabo Linhares. Por aqui muitos convidados na galeria. Também aqui um telão. Bom, senhores e senhoras, neste momento daremos cumprimento ao artigo 35, inciso 5, do Regimento Interno deste Poder Legislativo, que diz, artigo 35, inciso 5º, durante o recesso do término de cada sessão legislativa, haverá uma comissão representativa da Câmara, eleita na última sessão ordinária do ano, em votação aberta, observada a proporcionalidade partidária, constituída por, no mínimo, 7 vereadores e presidida pelo presidente da Câmara com as seguintes atribuições e sistemática de trabalho. Convido aos parlamentares, aos nobres edis que se interesse, tenham interesse de se inscrever para participar desta representativa aqui da Câmara, aqui, por causa do recesso. Senhor presidente, com a palavra. Vereador Babá. Qual é a comissão? Representativa, que vai ficar representando até o terminal do recesso da Câmara. Eu vou estar viajando amanhã, infelizmente não vou ter. Alguém mais? Senhor presidente, eu coloco meu nome. Vereador Fernando Menezes, seu secretário. Senhor presidente, coloque meu nome, por favor. Vereador Marcos Cucino, senhor presidente. Senhor presidente, por gentileza, pode colocar o meu nome. Vereador Naldo Lima, senhor presidente, seu secretário. Presidente, também quero escrever meu nome também. Adson Príncipe. Adson Príncipe. Falta 2. Alguém? Presidente, eu também gostaria de participar. Vereadora Márcia Baranda. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta. Como já tem 6, falta 1, se eu puder entrar, eu faço parte. Eu tenho que estar aqui, senhor. Ah. Não, mas eu volto daqui 10 dias. Positivo. Positivo. Bom, aqui vamos apresentar os membros dessa comissão que vai presidir o recesso da Câmara. Presidente, vereador Cabo Linhares. Membros, vereador Fernando Menezes, Marcos Cucino, Naldo Lima, Adson Príncipe, Márcia Baranda e Babato Pinambá. Os favoráveis que permaneçam como se encontram. Aprovado. Convido o primeiro secretário eleito, o vereador Fernando Menezes, a fazer a leitura do ofício número 524-2024, 522-2024, PGMP, solicitando a alteração o lugar da posse do prefeito e vice-prefeito. Passo a palavra para o secretário. Ofício número 522-2024, PGMP. A sua excelência, o senhor Alex Garcia Cardoso, a vossa excelência. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, solicito a vossa excelência a providência ao vosso encargo quanto à alteração do local onde ocorrerá a posse do prefeito eleito para a gestão 2025-2028, senhor Matheus Ferreira Sayag, que estava designado no plenário desse Poder Legislativo para que ocorra no Centro Cultural e Desportivo Amazonino Mendes, Bumbódromo, cujo horário será a partir das 18 horas do dia 1 de janeiro de 2025. Certo de contar com a habitual atenção desta augusta casa, apresentamos nossos agradecimentos e registramos protesto de elevada consideração, apreço e respeito. Frank Luiz da Cunha Garcia, prefeito municipal de Parintins. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário Fernando Menezes. Consulto o plenário sobre a solicitação para alteração do lugar da posse do prefeito e vice-prefeito de Parintins. Vice-prefeito de Parintins. A alteração do lugar após o vice-prefeito de Parintins e vice-prefeito. Prefeito e vice-prefeito. Os favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos aguardar agora o assessor da mesa, diretora, que digite a ata da mesa alterando o lugar da posse do prefeito e vice-prefeito do município de Parintins. Uma vez que foi autorizado, está no plenário, tá? Aguardar. Suspender a sessão por 2 minutinhos. Tempo que. O assessor da mesa é o Israel Lima, né? Que é o assessor da mesa da Câmara Municipal de Parintins. É a sua Rádio Clube de Parintins FM 100.7, ao vivo. A posse dos reeleitos. Convido o primeiro secretário eleito, vereador Fernando Menezes, a fazer a leitura do ato da mesa, número 00/2025, da Câmara Municipal de Parintins, alterando o lugar da posse do prefeito e vice-prefeito. Com a palavra, primeiro secretário, vereador Fernando Menezes. Obrigado, presidente. Ato da mesa diretora, número 01/2025, MD-CMP. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parintins, usando das atribuições que lhe são conferidas pelas leis, sobretudo as previsões no regimento interno da Câmara Municipal, da lei orgânica do município, considerando a necessidade de dar cumprimento ao artigo 58 da lei orgânica do município de Parintins, que diz que o prefeito e vice-prefeito tomarão posse no dia 1 de janeiro do ano subsequente à eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Considerando ainda que o ato de posse é um ato público e que o espaço da Câmara Municipal não comporta mais pessoas que desejam prestigiar a posse do prefeito e vice-prefeito de Parintins, resolve. Artigo 1º. Transferir o local da posse do prefeito e vice-prefeito no dia 1º de janeiro de 2025 para o Bumbódromo de Parintins, situado na Avenida Nações Unidas, sem número, centro, às 18 horas, tendo em vista ser um local que atende às necessidades de espaço, possibilitando maior segurança aos que vão prestigiar tal solenidade, tendo em vista ser um importante dia para o município de Parintins. Artigo 2º. Dê-se ciência aos senhores vereadores deste Poder Legislativo Municipal. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrárias. Câmara Municipal de Parintins, 1º de janeiro de 2025. Presidente Paulo César Rodrigues Linhares. Era o que tinha, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Fernando Menezes. Agradecemos a presença das autoridades civis, militares e eclesiásticas. Convido, e do público em geral, e convido os senhores vereadores e demais presentes para participarem da posse do prefeito e vice-prefeito às 18 horas no Bubó de Parintins, e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convido os novos parlamentares para assinarem a ata de posse dos senhores, de cada um. E também a gente tem que conversar lá na sala dos vereadores sobre a convocação que vai haver amanhã. Tem alguns projetos de lei para ser votado. A sua Rádio Clube de Parintins FM é 100.7, né? Entre os vereadores, conversar aqui com o vereador eleito, o microfone campeão da sua Rádio Clube de Parintins. Aquele abraço, Telinho. É. João Medeiros, Rádio Clube, boa tarde. Agora sim, de fato direito, vereador. Boa tarde, Nildo Silva. Agradecer esse momento de gratidão, gratidão ao povo de Parintins. Que nos elegeu vereador para essa legislatura. Quero continuar o legado da minha família, do meu pai, seu Geraldo, que está aqui do meu lado, do Henrique Medeiros, meu irmão, de toda a minha família que está aqui, assim como nossos amigos que contribuíram, que estiveram com a gente de mão dada na nossa campanha. Estamos junto com o nosso prefeito Matheus e assim ajudaremos a administração pública a dar continuidade aos trabalhos do prefeito B. Obrigado, vereador Gilvan Medeiros, acompanhado aqui do seu pai, o seu Geraldo Medeiros, acompanhando mesmo. Deixa eu tentar aqui conversar aqui com ele. Vereador Adson Príncipe, por aqui também o ex-vereador Bertoldo Pontes. Vereador Adson Príncipe, Rádio Clube de Parintins FM ao vivo, boa tarde. Essa missão que Deus deu para o senhor. Hoje escreve-se mais um capítulo na história política de Parintins. E fazer parte disso é uma honra, poder representar o povo de Parintins. Vamos lutar para que a gente possa sempre fazer ações em prol do bem comum e poder ajudar aqueles que mais necessitam. Deus nos permitir, gratidão a Deus, gratidão às pessoas que confiaram e nos deram a oportunidade de poder estar aqui nesse momento. Muito feliz. Gratidão a Deus, gratidão ao prefeito Bigacia, gratidão ao nosso novo prefeito Matheus Assayag e a todos aqueles, a minha família, minha esposa, meus irmãos e a todos aqueles que confiaram e deram esse voto de confiança para o Adson Príncipe. Obrigado. Colocou o seu nome à disposição da nova Partins? Faço parte da chapa vencedora, muito feliz também. E agora vamos lutar para que a gente possa representar da melhor forma possível a população parintinense. Obrigado, vereador Adson Príncipe, falando ao vivo aqui na sua Rádio Clube de Parintins FM a 100.7. Os trabalhos técnicos por aqui de Adson Silva, lá na central de Silvano Santos, com todo apoio do diretor jornalista Cláudio Gonçalves. São 17 horas e mais 19 minutos, encerrando nosso trabalho por aqui na Câmara Municipal de Parintins. Boa tarde. ZYS 369, Rádio Clube FM 100.7 MHz. A informação e a boa música no seu rádio. Parintins, Amazonas, Brasil. Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar. A campanha do Sistema CNA Senar, com o tema Aproximando o Campo da Cidade e Alimentando o Brasileiro, já está no ar e está mostrando exemplos de como os alimentos unem produtores rurais e consumidores em várias regiões do país. A campanha, veiculada nas redes sociais e nas TVs, traz histórias de personagens reais que vivem no campo e nas cidades, nos estados da Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo e Rondônia. Saiba mais sobre a campanha em www.alimentandoobrasileiro.org.br. Minuto do Agro, uma produção do Sistema CNA Senar. Que este Natal seja oportunidade de relembrar as dádivas, conquistas e experiências vividas. Momento de refletir sobre a importância do amor, da família, dos amigos e do perdão, para fortalecer os laços entre os nossos semelhantes. Nesse período especial, agradecemos a Deus pelas bênçãos e por estar conosco, aos amigos e correligionários, pelas nossas vitórias. E sejamos todos unidos em um Natal cheio de luz e um ano próspero. Feliz Natal! E um 2025 abençoado. São os votos de Adson Pontes e família. Atenção, Parintins. O Escritório de Advocacia Previdenciária Molina Advogados informa: não solicitamos pagamentos para liberação de valores e processos. Qualquer tentativa de contato é golpe. Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição através do telefone 994-18-5363. E em Parintins, no endereço Rua Faria Neto, 2636 Centro, próximo ao Banco do Brasil. Queridos torcedores e simpatizantes do Boi Garantido, neste período de Natal, queremos agradecer a cada um de vocês pelo apoio e amor dedicados ao nosso boi. Que o espírito natalino ilumine seus lares com paz, saúde e prosperidade. Que possamos celebrar juntos, renovando nossas forças para mais um ano de glórias e conquistas. Com o coração vermelho e cheio de orgulho, desejamos a todos um Feliz Natal. São os desejos dos presidentes Fred Góes, Marialvo Brandão e toda a sua diretoria. Atenção, povo de Parintins! Dia 1º de janeiro, no Bumbódromo, às 18 horas. Você é o nosso convidado especial para a posse do prefeito Matheus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Após a solenidade, a festa continua com os bois Caprichoso e Garantido. Muito forró com o grande show da banda Magníficos, cantando os clássicos que marcaram gerações. Amor, Em seguida, Banda dos Tops. Nos intervalos, DJ Juan Santos. Venha celebrar esse momento especial. Posse do prefeito Matheus Assayag e vice-prefeita Vanessa Gonçalves. No Bumbódromo, dia 1º de janeiro, às 18 horas. Será imperdível. A manjedoura onde Jesus nasceu é símbolo de vida e de um novo renascer. E o menino Jesus ilumine o seu Natal, trazendo paz e felicidade e dias melhores. Feliz Natal e um próspero 2025. São os votos dos proprietários do Boxe Dois Irmãos, Raimundo Hernani, Mariga do Socorro e família. A todos os clientes e amigos. AMEmPauta.com.br. Você conectado à Amazônia. As principais notícias da região. Em um só lugar. AMEmPauta.com.br. Siga nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Twitter. AMEmPauta.com.br. Que o Menino Jesus ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa, seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal e um próspero ano novo! São os votos da Agência Cefaz Parintins a todos os parintinenses. A equipe Aço Parintins deseja a todos os clientes e amigos saúde, alegria e prosperidade. Que no ano novo cada projeto e conquistas sejam sólidas. Seguiremos juntos em 2025, construindo essa bela história. Só temos a agradecer. Um abençoado 2025. São os votos da Aço Parintins, em nome de seus proprietários, equipe e colaboradores. 2024 foi um ano de muitas realizações na Secretaria Municipal de Obras. Só temos a agradecer a confiança depositada no nosso trabalho e as parcerias firmadas com os amigos e colaboradores. Desejamos a todos um Feliz Natal e 2025 repleto de projetos a serem executados, bons serviços prestados e ações concretas e afirmativas para contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida do povo de Parintins. Boas festas! São os votos do secretário de Obras, Albano Albuquerque Família, a todos os parintinenses. Amazonas Solar, o sol com a marca da qualidade. A Amazonas Solar é uma loja especializada em energia solar para a cidade e para o interior. Materiais de áudio, câmeras de segurança, cerca elétrica, casas inteligentes, entre outros eletrônicos. Amazonas Solar, localizada na rodovia Odovaldo Novo 5914, próximo Bar Chácara. Contato 92-99166-0424 ou 99130-1490. Amazonas Solar, uma empresa genuinamente parintinense. 2024 foi um ano de grandes avanços e aprendizados para a saúde da nossa amada Parintins. Que o espírito de renovação do Natal possa nos trazer mais luz e sabedoria para que o ano vindouro seja ainda mais abençoado, proporcionando a todos os colaboradores, médicos, prestadores de serviços e pacientes um ambiente fraterno. Meus agradecimentos ao povo de Parintins pelo acolhimento, amizades e parcerias. Feliz Natal e um 2025 de bênçãos sobre suas famílias. São os votos do secretário de Saúde, Clerto Florencio, e família, a todos os parintinenses. Armarinho Mini Preço tem tudo o que você precisa. Uma infinidade de artigos e material para decoração de Natal. Chegaram barbantes de todas as cores e espessuras de fios. Temos os melhores preços de balões da cidade. A nossa papelaria está cheia de novidades. Além de produtos de beleza, colorações para cabelo, shampoo, cremes alisantes, água oxigenada e muito mais. Venha conferir. Fazemos entrega e enviamos para as cidades vizinhas. Contato 98168-2877. Funcionando em novo horário das 8 às 12 e das 14h30 às 18h30 de segunda a sábado. Armarinho Mini Preço, na rua Senador José Esteves, esquina com a Avenida Paraíba. Natal, época de celebrar o nascimento de Jesus Cristo. época de reflexão e de fortalecimento. As famílias da agricultura familiar que durante todo o ano enfrentaram inúmeras adversidades, mas sem perder a fé, o entusiasmo e acreditando na força do trabalho e da superação. Rogo a Deus que abençoe a todos e que sejamos unidos na fé, no amor, na unidade, na fraternidade e na capacidade da certeza de um amanhã melhor. E o espírito do Natal seja também o momento de renovar esperanças e que o ano novo seja o ciclo de nossas realizações. São os votos do secretário de Produção Rural, Tião Teixeira, e família, a todos os parintinenses. A Birosca Restaurante. Você tem a comida caseira deliciosa com qualidade em um ambiente aconchegante, bem localizado na rua Getúlio Vargas, centro. Venha saborear o autêntico churrasco brasileiro. Tem um cardápio variado no self-service, marmitex, prato feito. E não deixe de conferir nossas opções de peixes. A Birosca Restaurante tem o disque entrega 993192740. Pagamento à vista, Pix ou nos cartões de débito e crédito. Funciona de terça a domingo das 8 às 15 horas. A Birosca Restaurante. Ambiente ideal para reunir seus amigos e familiares e desfrutar de bons momentos. Nossa maior missão é integrar a rede de atenção à saúde para dar melhor assistência àqueles que necessitam. Para isso, precisamos olhar para o indivíduo por inteiro, sem fragmentá-lo, aperfeiçoando e qualificando a linha de cuidado. A experiência dos anos que passamos nos fortalece para identificar e superar os desafios que nos aguardam em 2025. Desejo a todas as pessoas que constroem diariamente, com muito esforço, a saúde parintinense. Boas festas e um ano novo de conquistas. São os votos da Coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, e família a todos os parintinenses. Boxe Seu Lajeiro tem qualidade no atendimento e está bem localizado no Mercado Central. Proporciona o melhor café da manhã e o menor preço. Além do café da manhã, você também tem aquela comida caseira com cardápio diferenciado. E para melhor atender, tem o disque entrega 994056658. Aproveite para conhecer nossos produtos e saborear o melhor da comida caseira que você só encontra no Boxe Seu Lajeiro, no Mercado Central. Que nesta data tão especial, nossos corações possam abrir para receber a Sagrada Família que bate à nossa porta. Que o Menino Jesus nasça em nossos corações. A nossa parceria é feita de confiança e dedicação. Seguiremos juntos construindo essa bela história com a loja Ideal Tecidos. Feliz Natal e um abençoado 2025 em família. São os desejos da loja Ideal Tecidos, em nome de seus proprietários, Ulisses e família, a todos os seus clientes e amigos. Tudo para tudo, galerinha! As ofertas especiais de Natal aqui no Atacadão Esperança estão sensacionais. Aproveite! Temos Ice Cabaré, R$4,99. Vinho G7, 750ml, R$27,99. Itaipava, 350ml, caixa com 12 unidades, R$35,99. Brahma, 350ml, com 12 unidades, R$35,99. Vinho Cacileiro, 750ml, R$52,99. Batata Palha X, 50 gramas por R$3,29. Refrigerante Fresh ou Real, 2 litros, só R$4,29. Promoções especiais de Natal Atacadão Esperança. Quer economizar? Vem pra cá! Foram muitas realizações, trabalho e avanços em 2024. E o dever cumprido na Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação SEMAST. Agradecemos pelo empenho de todos os funcionários, parceiros, colaboradores, beneficiários e amigos. A nossa meta é oferecer o nosso melhor ao povo parintinense, para que possamos contar sempre com a confiança de todos e estar à altura de suas necessidades e expectativas. Que em 2025 possamos continuar trabalhando juntos em prol do desenvolvimento de Parintins. Desejamos Feliz Natal e 2025 abençoado. São os votos da secretária Zeila Cardoso e família a todos os parintinenses. Atenção, sua vaga de emprego exige habilitação? Você vive fugindo das blitz e fiscalização de trânsito? Vai realizar o sonho da sua moto nova? O melhor investimento que você pode fazer é tirar sua carteira de habilitação. A Autoescola Parintins está à sua disposição. Facilitamos a realização do seu sonho. Aproveite os nossos parcelamentos que cabem no seu bolso. Matricule-se conosco para o curso de legislação de trânsito, aulas práticas de direção moto e carro. Ou faça uma adição de categoria e na renovação da sua CNH você você não precisa pagar nada. Habilite-se conosco. A Autoescola Parintins, no Circuito Escorpião, por trás do Ginásio de Esportes Elias Assayag. Contatos: WhatsApp 99405-8622 e 991-480764. Autoescola Parintins. Celebrar é preciso. Que tenha saúde, vida, paz, esperança, amor e muita harmonia no coração. Que Deus abençoe sua família e conceda muitas bênçãos neste novo ano. Aos clientes, amigos e familiares, ressaltamos nosso carinho, nossa gratidão por tudo e estamos à disposição para o que for preciso. Conte conosco. Feliz Natal e próspero 2025 abençoado. São os desejos da Lojas Alfa Bebê e Farma Economia, em nome de seus proprietários, Moisés e Joelma e família, aos clientes e amigos. Capital Utilidades já é o maior sucesso de Parintins. Se você quer comprar peças para você, para o seu lar ou para a sua empresa, o lugar certo é a Capital Utilidades. A Capital Utilidades tem o menor preço e o melhor atendimento da cidade. E a Capital Utilidades já está em clima de Natal e vai ter sorteio para você no dia 31 de dezembro. Dois clientes vão faturar R$500 cada. É só comprar na Capital Utilidades nesse Natal, aproveitar todas as ofertas que você ainda vai concorrer a R$500 em compras. E tem mais, a Capital Utilidades recebe novidades todas as semanas. A Capital parcela suas compras em até 6 vezes sem juros em todos os cartões e compras acima de 3 itens, você ganha 10% de desconto. A Capital Utilidades fica na Rua 3, no setor Paulo Correia, em frente à Capital Magazine. Telefone WhatsApp 98576-4686. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o deputado Sinésio Campos. Chegou Natal. Mais do que presentes ou festas, o que realmente importa é estarmos perto de quem amamos. É o momento de celebrar o carinho, a união e a esperança de dias melhores. Que possam valorizar os pequenos gestos e lembrar que o espírito do Natal está em cada ato de amor e solidariedade. De coração, desejo a você e sua família um Natal cheio de paz, saúde e alegria. Feliz Natal! Que a magia desta data ilumine os caminhos, hoje e sempre de você. Estamos firmes. Um abraço. Feliz Natal! Se você está planejando a sua festinha, aniversário ou ocasião especial, os docinhos e salgadinhos especiais Baixa Elamatos são a escolha perfeita. Não perca tempo. Faça agora mesmo o seu pedido pelo número 992-88-3978. Baixa Elamatos. Satisfação garantida. Natal é o resumo do espírito da doce amizade, que brilha todo ano. É consideração e bondade, e a esperança renascida novamente para trazer paz, entendimento e benevolência para todos. Natal não é fim de ano, é recomeço, é o nascimento, é a esperança de um novo ano que se aproxima. Feliz Natal e próspero ano novo! Uma mensagem do diretor do SAAI, Fermiliano Tavares, a todos os clientes, familiares e amigos. Atenção Parintins e região, a grana tá curta, mas quer se preparar para o mercado de trabalho? Somente na Universidade Unopar, a Facu não aperta seu orçamento. Pague R$ 59,00 na taxa de matrícula e a primeira mensalidade é apenas a partir de fevereiro. Aproveite! Estamos com as inscrições abertas para o primeiro semestre de 2025, com mensalidades a partir de R$ 99,00 e bolsas de até 100% de desconto. Quer saber mais? Faça uma visita na Rua Paraíba 2152, Palmares, ou ligue 994-48-3308. Nosso atendimento presencial é de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e das 14 às 17 horas. Garanta sua vaga. Unopar Parintins, com mega ofertas para você. Amigos associados, pescadores e pescadoras envolvidos pelo espírito natalino, que em 2025 seja um momento de refletir sobre os nossos planos e traçar novas diretrizes para que juntos possamos construir uma colônia Z17 mais forte e próspera para todos. Feliz Natal e um próspero ano novo! São os votos da colônia Z17 em nome do seu presidente Marcos da Luz e diretores a todos os pescadores, pescadoras, associados e amigos. Para construir melhor é Constru Casa. Para reformar melhor é Constru Casa. Tijolo, telhas de cimento são na Constru Casa. Tem piso, tintas, argamassas e revestimento. Rapidez da entrega com satisfação. Para você que é da estrela e do coração, a solução é Constru Casa. Para construir e reformar é Constru Casa. Contato 992-94-2975. Chama no zap. Então é Natal. Neste momento tão lindo do ano, desejo que o seu coração se encha de luz e a sua casa se encha de amor e felicidade. Desejo que você possa viver esta época tão feliz junto de quem mais ama. Que seja mais um Natal abençoado, com muitos presentes, mas sem nunca esquecer que o mais importante é o amor de Jesus em nossas vidas. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os desejos de Adilson Barbosa e família a todos os parintinenses. Panificadora e Comercial Popov, a melhor do Itaúna 2. Venha experimentar nossos deliciosos pães fresquinhos todos os dias. Na Panificadora Popov, você pode escolher uma grande diversidade de sabores e recheios. Aproveite também para encomendar os salgados e os discos de pizzas para a sua festa. Panificadora e Comercial Popov, na Rua 8, bairro Itaúna 2, próxima à Escola Irmã Cristine. Contato 99451-2788. A melhor programação. A velocidade da notícia. Os sucessos do momento. Rádio Clube de Parintins Limitada. Na frente sempre. Na frente sempre. É mais que o tesão. A gente faz o próprio destino. O sim é bem mais forte que o não. Guardo o teu segredo. Amor escondido tem mais sabor. Vai além que você tem. O tempo vai passar, tudo passa. E um dia você vai se lembrar de alguém que te adorava de graça. Quem sabe você vai me ligar pra me dizer que sente saudade e quer ficar comigo outra vez. E a gente encontra felicidade por todo o mal que a gente não fez. Magníficos!

mais. Se eu tenho você, porque a vida só tem graça desse jeito. Saudade louca de você, por isso resolvi ligar. Eu sei que já são altas horas, mas ninguém domina o coração apaixonado assim. Desculpa, mas eu tô afim, por isso te liguei agora. Anda, vamos embora que o relógio não pode esperar. Eu tô no ponto louca pra te amar. Vem encender logo essa paixão. Fazer amor contigo na varanda ou na escada, nessa linda madrugada, eu quero ficar com você. Juro, meu amor, que dessa noite você não escapa. Sou uma fera indomada, eu vou devorar você. Ei, ei, ei, ei. Ah, essa paixão virou chiclete, me grudou em você. O meu coração virou chiclete. Clube FM 100.7. Agora chegou o momento em que a galera vai viver 100% esse show. O momento em que a gente vai cantar a música... Amor, amo você! Venha comigo, esse som é legal. Amor, amo você. Amor, amo você. Amor, amo você. Amor, amo você. Quem tiver afim, quem

tempo proibido a você. Não vou te dar meu perdão. Vem comigo! Cristal quebrado não cola jamais. Sonhos feridos não curam, não saem. Ser inútil dizer que tudo foi sem querer. Agora quer o meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Vai ser inútil dizer, eu proibido a você. Não vou perdoar quem não cantar. Solta a voz e vem comigo. Diz bem algo pra mim que é melhor. Clube, segue a líder do Amazonas, 100.7. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos. Campina Grande vai cantar comigo, eu quero ver. É ser tua mulher. Magníficos. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos pra mim. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos. Só quem ama magníficos vai cantar uma só voz. Amor, me leva mais de mim.

Rádio Clube de Parintins, 100.7. A mais ouvida no interior do Amazonas. Sem você, Televisão. ZYS 369. Rádio Clube FM 100.7 MHz. A informação e a boa música no seu rádio. Parintins, Amazonas, Brasil. Rádio Clube, na frente sempre. Na frente sempre. Daqui a pouco acontece. Boa noite, gente. Aqui quem fala é Nildo Silva, diretamente do Bombódromo, aonde daqui a pouco acontece a posse do novo prefeito de Parintins, vereador Matheus Assayag, juntamente com a vice, a vereadora Vanessa Gonçalves. A mesa de áudio na central fica por conta de Silvano Santos. E por aqui, os trabalhos técnicos de Adson Silva, né? E logo mais cedo, por volta das 16 horas, lá da Câmara Municipal de Parintins, aconteceu da posse dos vereadores reeleitos e eleitos. E também foi escolhido o novo presidente da casa, que é o vereador Cabo Linhares, a vereadora Márcia Baranda. Né? Primeiro secretário, vereador Fernando Menezes. Segundo secretário, vereador. Já por aqui, os vereadores. Também já vi por aqui a vice-prefeita Vanessa Gonçalves. No Bombódromo, vereadores aqui conversando. Vereador Fernando Menezes, juntamente aqui com o pastor Glaucio Douglas, conversando. Esse momento aqui que antecede daqui a pouco a posse. Vejo por aqui também ele, cantor consagrado Davi Assayag. Com certeza vai dar o ar da sua graça aqui do Bombódromo. Jornalista Utsulimo Coyote conversando aqui com o presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereador Cabo Linhares. Também a gente vai conversar aqui primeiramente com a vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereadora Márcia Baranda. Conversando aqui com um colega, novo colega, né, que foi eleito, Marcos Cucino. Boa noite, Rádio Clube. Boa noite, quero mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Clube, um grande abraço. Já desejei a tarde, mas novamente, um 2025, 2025 de muita paz, muito sucesso, muita prosperidade a todos os ouvintes. Nome como vice-presidente da chapa, encabeçada pelo vereador Cabo Linhares. Muita conversa, política não se faz com ódio. Política se faz com diálogo, com conversas, e a gente vem conversando, vem dialogando há bastante dias, e aí conseguimos, graças a Deus, inclusive por unanimidade, saiu vitoriosa a chapa, Cabo Linhares, Márcia Baranda, também para primeiro secretário, segundo secretário, o Adson e o Fernando Menezes. Então a gente só tem a agradecer aos nossos colegas vereadores que votaram por unanimidade e tenha confiança na gente que com certeza faremos um belo mandato à frente da Câmara Municipal de Parintins. Obrigado, portanto, as palavras da nova vice-presidente da Câmara Municipal de Parintins, vereadora Márcia Baranda. Por aqui também, o vereador, primeiramente aqui conversar com ele, que eu chamei. Depois, Marcos Cucino, Rádio Clube Parintins ao vivo, boa noite, coração batendo forte. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube de Parintins. Tivemos nossa posse e agora estamos aqui no Bombódromo. Agora sim, vereador de Parintins, estava na tua cabeça lá, jovem, fala pra gente. Ah, na verdade a gente tem esse sonho, né? Minha família vive a política, então a gente tem sonho. Só que a gente não sabe quando vai ser o tempo. O tempo é o tempo de Deus. E a gente segue esses desígnios e cumpre a missão que eles nos passam. Obrigado, portanto, vereador Marcos Cucino, falando aqui com a gente, né? É, na sua Rádio Clube de Parintins FM 100.7. Agora sim, vereador Naldo Lima, mais uma vez reeleito agora, né? Para continuar o trabalho, boa noite. Boa noite, Nildo. Boa noite a nossa querida população parintinense. Quero aqui em especial agradecer a todos, a nossa população, tanto da cidade quanto do interior, né? Mais uma vez, nós estamos aqui para assumindo o mandato e tentando dar o melhor para a nossa população parintinense, né? Nós que temos uma história muito bonita, onde tive o prazer e através das minhas indicações consegui uma UBS para o Santo Antônio do Tracajá, agora escola aqui para o Paraná Espírito Santo do Meio. E a gente vê o quanto é importante o papel do vereador perante a nossa sociedade. Então nós vamos estar aqui mais 4 anos para dar o nosso melhor. Tenho corrido atrás dos nossos amigos deputados, que faço parte hoje da base do deputado Fausto Júnior, né, que é um parlamentar que tem direcionado menos para o município de Parintins. E também devo conversar também com o deputado Mário César Filho, né, onde nós estamos em busca de emendas para o município, ao próprio governador Wilson Lima, para que a gente possa estar trazendo melhorias para o município de Parintins. Sabemos que o PROSAI é importante, a construção vai desenvolver e ajudar muito mais a nossa cidade, né? E o nosso papel é esse, tentar dar o melhor pelo nosso povo, tanto da cidade quanto do interior. Obrigado, vereador Naldo Lima, que foi mais uma vez eleito para trabalhar mais 4 anos na Câmara Municipal de Parintins. Olha por aqui, ó, Rádio Clube de Parintins FM, na 100.7, ao vivo, do lado desse grande ícone, Davi Assayag. Daqui a pouco uma palhinha, né? Rádio Clube, boa noite. Boa noite, eu fui convidado para cantar o hino nacional e também participação com garantido aqui, né, na posse do novo prefeito, que é o Matheus. Quero pedir para Deus abençoar a gestão dele, está vindo aí 4 anos de gestão, né? Então com certeza ele vai fazer um grande trabalho, porque realmente é um cara que já conhece a cidade, já sabe como é que é os trâmites todos aí, então tem tudo para dar muito certo. Obrigado, portanto, Davi Assayag vai cantar o hino nacional brasileiro, e daqui a pouco também a participação com as toadas do Begaletito. Vitor Fernando Menezes, primeiro secretário. Nova diretoria, Rádio Clube, boa noite ao vivo. Boa noite, Nildo, boa noite, ouvinte da Rádio Clube. É um prazer poder estar aqui nesse momento para fazer a posse do novo prefeito, né, Matheus Assayag. E sabendo da nossa responsabilidade como primeiro secretário na Câmara Municipal, em poder também ajudar, né, o poder legislativo, o executivo, né, onde o Legislativo e o Executivo trabalhando em parceria, com certeza o resultado para a nossa população cada vez será melhor. Portanto, o nosso objetivo dentro dessa mesa que foi hoje eleita, justamente somar com o presidente, somar com os vereadores, para que nós possamos fazer com que as coisas cada vez melhorem para a nossa população. Obrigado, vereador Fernando Menezes, que conversa aqui com o pastor Glaucio Douglas, diretamente do Bombódromo. Aqui o mestre de cerimônia vai ser ele, Carlos Augusto das Neves. É isso aí, boa noite. Boa noite, beleza. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Clube de Parintins. A cerimônia de posse, né, do prefeito Matheus Assayag e da vice-prefeita Vanessa Gonçalves, né, está um pouco atrasado. Nós estamos aguardando a chegada tanto do Matheus quanto da Vanessa e também do prefeito Bi. Né. Eles estão, na verdade, já a caminho, né, para participar dessa solenidade. Essa solenidade de posse é uma solenidade da Câmara Municipal. É a Câmara, atendendo aos preceitos constitucionais, né, é a Câmara que realiza a sessão de posse. Né. Então hoje o Brasil todo, os prefeitos eleitos estão tomando posse. E aqui no município de Parintins, né, dentro de mais alguns instantes, vamos ter a posse, portanto, do prefeito eleito, da vice-prefeita Vanessa Gonçalves. E é claro, nesse ato, o prefeito Bi Garcia fará a transmissão de cargo, ou seja, colocará a faixa, né, no prefeito eleito Matheus Assayag. Então daqui a pouquinho nós vamos ter, sobre a presidência, é claro, do Linhares, a presidência do Linhares, nós teremos a sessão, ele que vai conduzir a sessão de posse, nós só vamos fazer a abertura, né, e a composição da mesa. Depois de composto a mesa, o presidente, portanto, ele que vai cumprir o rito, né, o rito da Câmara Municipal, atendendo, repito, aos preceitos constitucionais. Então vamos aqui, aguardando a Câmara, os senhores vereadores já chegaram, estão chegando, né, para participar dessa sessão. É uma sessão solene, não é uma sessão ordinária e nem extraordinária, é uma sessão solene, que não necessita de quórum, né? Então não precisa de quórum. Então qualquer quórum aqui presente, qualquer quantidade de vereadores, se faz a sessão, porque a sessão ela é uma sessão solene de posse. Então vamos aguardar a chegada dos senhores vereadores e das autoridades para darmos início à solenidade. Obrigado, portanto, Carlos Augusto, que já vai dar o pontapé inicial. Vou rápido aqui, o vereador eleito, Adson Príncipe, boa noite. Boa noite. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube. Estamos aqui prestigiando aqui a posse do nosso prefeito Matheus Assayag. Estamos aqui nos bastidores aqui, na expectativa. Acho que dentro de alguns minutos deve começar a solenidade. Estamos aqui marcando presença. Ainda há pouco não tivemos na Câmara a sessão de posse dos vereadores, onde eu fiz parte também. Foi uma sessão muito bacana, onde nós fizemos parte da mesa diretória vencedora. Muito feliz com esse momento. E se Deus abençoar, nós vamos fazer um bom mandato e lutar pelo povo de Parintins. Obrigado, vereador Adson Príncipe. Né? Por aqui também, vereador Babá Tupinambá. Né? Babá Tupinambá vai conceder aqui uma entrevista aqui com a gente, conversar e falar em mais um mandato que ele vai trabalhar em prol ao povo de Parintins. A gente vai conversar aqui ao vivo na sua Rádio Clube de Parintins FM, a 100.7. Um abraço, Fernando Menezes. Babá Tupinambá, eu falava agora há pouco, o senhor foi reeleito, trabalhar mais uma vez em prol da população parintinense. Rádio Clube, boa noite. Boa noite, boa noite a todos da Rádio Clube, boa noite Parintins, boa noite cidade, interior. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz em estar voltando há mais 4 anos de mandato, a poder defender o povo, a poder procurar trabalhar pelo povo. Em todas as minhas entrevistas eu digo que no meu primeiro mandato eu fui puxado do puxado, eu quase não sou vereador. E eu aprendi uma lição, que você tem que trabalhar, que você tem que estar perto do povo. E nesses 4 anos eu fiz diferente. Eu sempre procurei estar perto do povo, eu sempre procurei estar no interior, eu sempre procurei ver o que está acontecendo para defender. Tanto que esse ano eu fui o terceiro mais votado. Cheguei a ser segundo, mas terminei em terceiro mais votado. Então, para mim, é muito gratificante. Então, essa é a minha meta. É trabalhar para o povo, para o povo. Que nós, vereadores, somos eleitos pelo povo. Ele tira e ele coloca. Se ele quiser, ele tira. Se ele quiser, ele coloca. Obrigado, vereador Babá Tupinambá. Falando aqui no microfone campeão da sua Rádio Clube de Parintins FM, a 100.7. E daqui a pouco, Carlos Augusto já vai dar o pontapé inicial. Ele que é o mestre direto do hipódromo em Parintins. As pessoas chegam diretamente aqui para o Bumbódromo. Você é o convidado especial para participar desse momento, Yuri. É muito importante de posse do novo prefeito de Parintins, Matheus Assayag, vice Vanessa Gonçalves. Agora há pouco já vi por aqui a Vanessa Gonçalves, jornalista Gonçalves, também vi agora há pouco. E por aqui, olha, jornalista, repórter Márcio Costa, boa noite. Boa noite, beleza? Boa noite a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Clube de Parintins. Momento especial da democracia, né, Nilson? Aqui é esse momento que é mais um passo de toda a efetivação da vontade popular. É do desejo do povo de Parintins, que é exatamente, né, a eleição de Vanessa, vice, e prefeito Matheus. Prefeito Matheus chegando, beleza? Contigo. Obrigado, Márcio Costa, chegando nesse momento aqui. Matheus Assayag. Já estava aqui Vanessa Gonçalves. Matheus chegando aqui no Bumbódromo. É isso aí. A sua Rádio Clube de Paritins FM é 100.7. E você vai acompanhando. Aquele abraço ao Nicão. Grande Nicão. É. E a gente vai falando aqui ao vivo na sua Rádio Clube de Paritins FM a 100.7. Horas e mais 48 minutos em Parintins. Como eu falei agora há pouco, já estão por aqui boa parte dos vereadores. O presidente Cabo Linhares aqui conversa com a representante da Câmara Municipal de Parintins, juntamente ali também com Carla Viana. E as pessoas chegando, cada vez mais. E depois tem o show da banda Magnífico. Isso, Magnífico. Banda de forró. Vai agitar daqui a pouco no Bumbódromo. Na posse do novo prefeito de Parintins, Matheus Assayag. E a vice-prefeita, Vanessa Gonçalves. E os trabalhos aqui de Adson Silva, os trabalhos técnicos diretamente aqui do Bumbódromo. E lá na central, na sonoplastia de Silvano Santos, o moço do Macurani. Segurança, policiamento, guarda municipal, guarda de trânsito, enfim. Uma organização total para você vir até aqui o Bumbódromo. Olá, tudo bom? Carla Viana, passando aqui pela gente. Também vim por aqui agora há pouco o Neto Santana, rapaz. Palco montado, coberto, aqui pro público, bastante cadeira de plástico, né? Sentados, e você vai acompanhar o discurso, tudo ao vivo pela sua Rádio Clube de Paritins FM a 100.7. Muita gente presente no Bumbódromo, na arena, na parte da cadeira especial também, as pessoas já chegando. Vejo ali, próximo à mesa ali, Cláudio Gonçalves, juntamente ali com seu tio, ex-vereador Gil Gonçalves, né? Esse momento que antecede a posse do novo prefeito de Parintins, Matheus Assayag, e a vice Vanessa Gonçalves. É a sua Rádio Clube Paritins FM a 100.7, diretamente do Bumbódromo. E pela parte da manhã, Matheus Assayag já começou com o pé direito os trabalhos, às 7 horas da manhã. Ali em frente da Secretaria de Obras, anunciou já o trabalho de limpeza. Depois ele partiu uma visita até o Hospital Jofricoen. Depois ele foi ao bairro Itaúna 2, na rua Antônio Meirelles, conhecida como a Rua 1, acompanhar o trabalho de Capina, né? E depois retornou ao hospital Jofricoen por volta das 13 horas para a primeira jornada de cirurgia de 2025, acompanhado da vice Vanessa Gonçalves, né? E a gente acompanha aqui agora há pouco o Davi Sayag confirmou que vai cantar o hino nacional brasileiro, né? E depois irá representar aí o garantido cantando aquelas toadas marcando. É um grande convidado especial. Venha participar aqui do Bumbódromo, dá tempo, venha. Você pode dirigir para cá pro Bumbódromo nesse evento que está sendo bastante aguardado em Parintins. É a sua Rádio Clube de Parintins FM a 100.7 diretamente do Bumbódromo. Prefeito Bigacia. Prefeito Bigacia. Legal o carinho do povo, né, prefeito? Ah, sim, estamos chegando para a posse do Matheus. É, vamos aí participar dessa posse tão importante para a cidade. Obrigado. Deputada estadual Mayra Dias, uma palavrinha, boa noite. Boa noite, né? Um momento histórico hoje, onde a gente participa desse momento tão importante para o país. Né, a posse do prefeito Matheus Assayag, e a gente vai prestigiar aqui também, participar desse momento. Obrigado, deputada estadual Mayra Dias, falando aqui na Rádio Clube de Parintins FM a 100.7. E por aqui chegando também, vereador, já chegando, depois de falar com o Bigacia, Matheus Assayag, coração acelerado. Coração acelerado, felicidade que não cabe no peito, gratidão que não cabe no coração. Por esse momento único na minha vida, um momento muito importante para Parintins, nossa posse como prefeito, para que a gente possa dar continuidade nos avanços, conduzir os passos do nosso povo de Parintins com muita determinação, com muita vontade, com muito amor. Vamos cada vez mais, feliz demais. Feliz demais, é importante, novo prefeito de Parintins, falando aqui no microfone campeão da sua Rádio Clube de Parintins FM a 100.7, né? E agora eles se dirigem para uma área que fica debaixo aqui da arquibancada, do lado vermelho do Bumbódromo. É, vereadores estão se dirigindo nesse momento agora para lá, né? É, então, Cabrinhares, estão indo para lá. Ei, Fernando! Presidente! Chegando o momento onde o presidente vai conduzir aqui. É. Né? Começamos com o prefeito Bigacia, deputado estadual Mayra Dias. Agora os vereadores estão todos lá na sala. Quando são, nesse momento, 18 horas e mais 57 minutos. Aquele abraço para ouvinte Silvia Colares, no bairro Itabunaum, acompanhando juntamente com a sua família, sua mãe, dona Iracema Colares. Dona Iracema Colares, que é moradora da colônia Irmão Coragens, na Glebe de Vila Amazônia. Né? Daqui a pouco tem Banda Magnífico, isso mesmo, Banda Magnífico ao vivo aqui do Bumbódromo. Como eu falei, quando chegou agora o prefeito Bigacia, chegou agora há pouco. Em Parintins, pontualmente, 19 horas. Davi Assayag já por aqui no palco, vai cantar o hino nacional brasileiro. Isso, na voz dele, o imitado jamais igualado. Adson Silva, só aguardando, né, Adson? Boa noite. Boa noite, meu amigo Nildo Silva. Boa noite para essa nossa audiência que se encontra conectada na Rádio Clube de Parintins, 100.7 FM. Daqui a pouco, onde a partir das 16 horas, a Rádio Clube de Parintins aí transmitiu a posse dos vereadores, onde foi eleito o presidente da Câmara Municipal, Cabo Linhares, aí a vice aí, Márcia Baranda. E agora estamos aqui diretamente da Rádio Clube de Parintins, diretamente aqui do Bombódromo, onde daqui a pouco acontece a posse aí do prefeito eleito Matheus Assayag e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, aonde daqui a pouco vai acontecer o grande marco da história aí, história como a primeira vice-prefeita eleita do nosso município de Parintins. Vai estar daqui a alguns minutos aí, tomando posse juntamente com o prefeito eleito Matheus Assayag e a vereadora Vanessa Gonçalves como vice-prefeita do nosso município, que vai comandar aí 4 anos aí na frente do nosso município, trazendo investimento para o nosso município aí, trazendo grandes obras aí e fazendo excelente trabalho essa dupla aí que deu certo durante a Câmara Municipal de Parintins e continua dando certo aí, essa dupla imbatível que vai comandar o município de Parintins. Forte abraço também que se encontra na sintonia ao nosso diretor Glaucinho, na capital do estado, pelo aplicativo Rádio Clube de Parintins 100.7 FM. Forte abraço, diretor Glaucinho, e um abençoado começo de ano aí, um abençoado e que seja cheio de paz, amor, alegria e harmonia ao nosso diretor Glaucinho, na capital do estado, ligadinho aqui no programa. Forte abraço também ao nosso diretor Glauber Gonçalves, na sintonia aqui do programa. Forte abraço ao meu amigo Silvano Santos, que se encontra na Rádio Clube de Parintins, 100.7 FM, na cabine central da Rádio Clube. Estamos aqui diretamente do Bombódromo, onde daqui a pouco acontece a posse aí do vereador, agora eleito aí, prefeito eleito aí do nosso município de Parintins, Matheus Assayag, vem aí como a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, onde vai ser marcado na história e começa o seu legado aí juntamente com vereador e prefeito eleito Matheus Assayag. Adson Silva aqui, olha, uma boa pergunta do ouvinte. É, beleza, boa noite. Há limite de idade de criança para esse evento que acontece agora no Bombódromo? Não, pô, até porque não vai demorar esse evento, né? Geralmente assim quando vai lá pela madrugada, coisa parecida. Não, o evento ele vai ser rápido. Então, Matheus de Oliveira, não sei se ele está ouvindo. Não, tranquilo, eu vejo aqui muitas crianças. É um momento que você pode participar, tá bom, meu amigo? E você pode participar, você pode mandar mensagem para o Nildo Silva, você pode mandar mensagem para o meu número 995013442. Qual a comunidade que você se encontra conectado? Na Rádio Clube de Parintins, 100.7 FM. Mandando um forte abraço aí a todos os vereadores aí, que ainda há pouco receberam aí a posse de vereadores. E aí agora a Rádio Clube de Parintins, 100.7 FM, se encontra aqui diretamente do Bombódromo, onde daqui a pouco acontece aí a posse do prefeito eleito Matheus Assayag e a vice-prefeita aí, Vanessa Gonçalves. Eu acredito, Adson Silva, eu acredito que já vai começar. Eu já vejo ali o mestre de cerimônia, Carlos Augusto das Neves, né? Ele que vai ser o mestre de cerimônia nesse evento aqui do Bombódromo. Ele, jornalista, radialista, Carlos Augusto das Neves. Até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas, exagerado. Jogada a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Adson Silva, pelo jeito, já vai dar início ao evento, né? Se você não diretamente do Bombódromo, da posse do prefeito eleito Matheus Assayag, a vice Vanessa Gonçalves. Quando são 19 horas e mais 5 minutos. Aquele abraço. Alô, Silvia Colares, bairro Itaúnaum, acompanhando a gente com toda a família. Tá me ouvindo a gente? Tudo de Carneiro Filho, no centro da cidade. Oscar Bodó, na comunidade da Costa Águia. Mecânico Danilo Ferreira, na Avenida Jornalista Tadeu de Souza, bairro União. Também Enéas. Enéas Filho, alô Enéas Filho, aquele abraço pra você. Tia Gotti, alô Tia Gotti. Também a dona ei, ei, ei. Valquíria Viana Gonçalves, na sintonia. Olha, Correia Neto também no bairro São Vicente Paulo. Sali Santos na Francesa. Marco Gama no bairro do Palmares. Vai dar início, hein? Na voz de Carlos Augusto das Neves, mestre de cerimônia. Oi, um, dois, três, é só, oi. Senhoras e senhores, autoridades presentes, público presente, o nosso cordial boa noite a todos que vieram participar desta sessão solene da Câmara Municipal de Parintins, em cumprimento aos preceitos constitucionais. O Poder Legislativo sente-se honrado em recebê-los nesta noite, nas dependências do Bumbódromo de Parintins, conforme ato da mesa diretora número 001/2025, Câmara Municipal de Parintins, para a realização da sessão solene de posse dos senhores Mateus Ferreira Assayagui e Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, prefeito e vice-prefeita eleitos respectivamente no município de Parintins. Chamamos o presidente da Câmara Municipal de Parintins, o excelentíssimo senhor vereador Paulo César Rodrigues Linhares, o Cabo Linhares, eleito no plenário Raimundo Omada, para dirigir os trabalhos desta sessão solene e para dirigir também a 19ª legislatura. Vamos receber com uma salva de palmas o presidente da Câmara Municipal, vereador Cabo Linhares. Dando continuidade à sessão solene, chamamos os senhores vereadores para ocuparem os seus devidos lugares. Convidamos Márcia Auxiliadora Cardoso Baranda, vice-presidente. Vamos aplaudir. Oda da Silva, segundo secretário. Convidamos o vereador Alex Cardoso Garcia. Azamor Paulo Cardoso Pessoa. Vereador Carlos Gilvan Silva de Medeiros. Vereador Fábio Gadelha Cardoso. Vereador Flávio da Costa Farias. Francisco Valtélito de Souza Pinto. Josinaldo Batista Lima, o Naldo Lima. José Tupinambá Ribeiro Ponte. Marcos Wilson Tardelli Lopes Cucino. Convidamos para o dispositivo de convidados o nosso querido deputado federal Marcelo Ramos. Vamos aplaudir Marcelo Ramos, que vem participar desse ato de posse nessa sessão solene da Câmara Municipal de Parintins. Passamos agora a convidar as autoridades que farão a composição da mesa. Neste momento, temos a honra de convidar para compor a mesa o reverendíssimo senhor Dom José Albuquerque, bispo de Parintins. Convidamos o reverendíssimo senhor pastor Gláucio Douglas da Silva Pinto, da Igreja Assembleia de Deus, em Adã, Parintins. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Anderson Luiz Franco de Oliveira, juiz de direito da comarca de Parintins. Neste momento, senhoras e senhores, passo a palavra ao presidente da Câmara Municipal, o excelentíssimo senhor vereador Paulo César Rodrigues Linhares, o Cabo Linhares, para conduzir, para dirigir os trabalhos desta sessão solene de posse. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Papai do Céu abençoe todos nós. Convido os senhores vereadores Adson Oda da Silva e Fernando Menezes para conduzirem o senhor Frank Luiz da Cunha Garcia, prefeito do município de Parintins, e a senhora Mayra Dias, deputada do estado do Amazonas. E a senhora Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, vice-prefeita eleita do município de Parintins. Me leva, me deixa mais contente, pra frente, pra frente. Já que Convido os senhores vereadores Francisco Valtélito de Souza Pinto, vereador Telo Pinto e Azamor Paulo Cardoso Pessoa para conduzir o senhor Matheus Ferreira Sayag, prefeito eleito do município de Parintins. Declaro aberta esta sessão solene e convido os presentes a ficarem de pé para a leitura do texto bíblico a ser feito pelo senhor vereador Alex Garcia Cardoso. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é um dia de festa, de alegria. Versículo bíblico

ecumênica. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui para agradecer a Deus por esse momento tão importante para a nossa cidade, suplicar humildemente as bênçãos divinas sobre o nosso prefeito, a vice-prefeita, toda a Câmara de Vereadores, para que possam sempre estar a serviço das pessoas, do povo parintinense, trabalhando com muita dedicação, com muito zelo, com muito amor no coração. Vamos pedir que Nosso Senhor, nesse início do ano novo, que para nós cristãos católicos é ano santo, ano jubilar, possa de fato ser um mandato repleto de muitas vitórias, conquistas, boas notícias, e que todos nós possamos nos irmanar neste mesmo propósito, cuidar das pessoas. Para que isto aconteça, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é rico em bondade e misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Ano Novo para cada um e de modo especial para os nossos irmãos da Câmara dos Vereadores, prefeito e vice. Que seja um ano muito abençoado para todos nós. Boa noite a todos os presentes nesta noite. É uma satisfação poder participar desse momento ímpar na vida de Matheus Assayac e a nossa prefeita vice Vanessa Gonçalves. O nosso desejo é que Deus abençoe a administração de vocês com ricas bênçãos de Deus. Também desejamos sucesso a todos os vereadores, todas as autoridades aqui presentes. Não poderíamos deixar de citar também aqui o agradecimento a Deus pela vida do prefeito Bigacia, pelo relevante trabalho realizado nesse município, que com certeza deixará sua marca e a sua história nesse município. E desejando ao nosso prefeito, Matheus Assayag, uma administração repleta de bênçãos, de sabedoria, e que Deus possa iluminar cada passo, cada decisão tomada juntamente com Vanessa, em benefício do povo parintinense. Eu peço uma salva de palmas aos dois, que são merecedores nesta noite. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar uma passagem bíblica que diz assim, no Salmos 24, 1 a 2, diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e firmou sobre as águas, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Que Deus abençoe e prospere a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer o Dom José Albuquerque e o Pastor Glaucio pelas palavras de bênçãos aos nossos prefeito e vice-prefeito Matheus e Vanessa. Dando continuidade a esta sessão solene, convido o senhor Matheus Ferreira Assayag, prefeito eleito do município de Parintins, para apresentar o seu diploma e declaração de bens. Dando continuidade a esta sessão solene, convido também a senhora Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, vice-prefeita eleita, para da mesma forma apresentar o seu diploma e declaração de bens. E dando continuidade, convida os senhores Matheus Ferreira Sayag, Vanessa Geni Gonçalves, a ficarem de pé com a mão direita estendida para os pavilhões nacional e proferirem o juramento regimental. Prometo cumprir a Constituição do Brasil, do Estado, a lei orgânica do município de Parintins, observar as leis e desempenhar o mandato que me foi confiado, e trabalhar pelo progresso do município, no interesse do bem comum. Assim prometo. Agora é... Convido o primeiro secretário da Câmara Municipal, vereador Fernando Nogueira de Menezes, para que proceda à leitura do termo de posse dos senhores Matheus Ferreira Sayag, prefeito, e Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, vice-prefeita de Parintins. Passa a palavra. Boa noite a todos. É um prazer, é um privilégio poder, nesta noite, fazer a leitura de posse desses dois queridos amigos que convivemos naquela augusta casa. Termo de posse. No primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2021, primeiro do 1 de 2025, às 18 horas, no Bombódromo de Parintins, cito, a Avenida Nações Unidas, sem número, centro, nesta cidade de Parintins, estado do Amazonas, perante a mesa diretora da Câmara Municipal de Parintins, vereadores, autoridades civis, militares, eclesiásticas, evangélicas e do povo em geral, prestar o compromisso constitucional, os excelentíssimos senhores Matheus Ferreira Sayag e Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, prefeito e vice-prefeita do município de Parintins. Na ocasião, o senhor prefeito Matheus Ferreira Sayag apresentou o diploma expedido pela Justiça Eleitoral, assim como a sua declaração de bens. A seguir, a senhora Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, vice-prefeita, também apresentou o seu diploma expedido pela Justiça Eleitoral e a sua declaração de bens. Na sequência, o presidente da mesa convidou o prefeito e a vice-prefeita a proferirem o seguinte juramento: prometo cumprir a Constituição do Brasil e do Estado do Amazonas, a lei orgânica do município de Parintins, observar as leis e desempenhar o mandato que me foi confiado, trabalhando pelo progresso do município no interesse do bem comum. Assim prometo. Após o juramento, pelo qual se obrigou a manter, defender, cumprir a lei orgânica do município, observar e cumprir as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e legalidade, declararam que estão desincompatibilizados na forma da Constituição Federal. A seguir, foram os mesmos empossados nos seus respectivos cargos. A presidência determinou a digitação do presente ato, que vai assinado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Parintins, pelos empossados e pelos senhores vereadores. Paulo César Rodrigo Linhares, presidente da Câmara Municipal de Parintins. Neste momento, convido os senhores Matheus Ferreira Sayag, Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, prefeito e vice-prefeito de Parintins, para assinarem o termo de posse. E dando continuidade a essa sessão, convido os senhores Matheus Ferreira Gonçalves. Opa! Não, desculpa, gente. Declaro empossado os elestinos. Vai, tudo de novo. Já vivo. Declaro empossado os excelentíssimos senhores Matheus Ferreira Sayag e Geni Vanessa Gonçalves. Vanessa Gonçalves, prefeita e vice-prefeita de Parintins. É o óculos, falta de óculos. Ai, ai, ai. Certo. Bom, dando continuidade, convido a senhora Amazonina Soares de Souza, com 92 anos de idade, do Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculo SVFC, Núcleo dos Idosos, para fazer uma homenagem ao prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia. Opa! Ainda não é, não. Desculpa aqui, rapidamente. Cadê? Declaro impostado. Ah, é já... Tá. Aí aqui, ó. Ah. Você dá a palavra, a Mayra diz, agora deixa. Agora deixa. Deixa ela fazer uma... Deixa ela fazer uma... Acho que a Mayra quer falar agora, né? Não, mas ela senta. Ela senta aqui. Dando continuidade, concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada estadual Mayra Dias para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos os presentes. Gostaria aqui de cumprimentar o excelentíssimo prefeito Matheus Assayag e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Cumprimentar aqui todos os vereadores presentes. E em nome do meu esposo e agora ex-prefeito Bi Garcia, gostaria de cumprimentar a cada um de vocês que estão aqui. Bem, hoje é um dia histórico para Parintins. E para todas as mulheres, eu tenho certeza, porque eu quero aqui me dirigir às minhas primeiras palavras à vice-prefeita Vanessa Gonçalves, que nesta data se torna a primeira mulher a ocupar este cargo em nossa terra. Vanessa, eu imagino como seu coração deve estar pulsando de emoção. Você que já presenciou solenidades como essa, ao lado do seu avô, ao lado do seu pai, agora é protagonista desse momento. Como jovem mulher, mãe e representante de cada mulher parintinense, você assume a responsabilidade ao lado de Matheus Assayag de cuidar da nossa cidade. Sua trajetória é um exemplo de coragem e determinação. E Parintins se orgulha imensamente de você. Dirijo agora as minhas palavras e também a minha mensagem ao prefeito Matheus Assayag. Parintins foi muito sábia em escolhê-lo para liderar este novo capítulo da nossa terra. Este novo capítulo também da nossa história. Você é o mais preparado, com uma sólida experiência na vida pública e uma caminhada marcada por aprendizado e dedicação ao lado do prefeito Bi Garcia. Matheus, essa cidade, ela confia na sua capacidade de conduzir com amor e responsabilidade e visão de futuro. Matheus e Vanessa, governem com humildade, ouvindo sempre a voz do povo, das comunidades rurais e de todos os bairros de Parintins. Escutem o coração de cada parintinense. Administrar exige razão, mas governar de verdade só é possível com amor e com empatia. Que Deus abençoe esta missão tão importante e os guie em cada decisão que tomarão. Parintins os escolheu porque acredita em vocês. E eu reafirmo aqui o meu compromisso e o meu mandato em apoiar suas iniciativas e projetos que beneficiem a nossa cidade. Ao povo de Parintins, a minha eterna gratidão e respeito. Nós vamos continuar trabalhando para transformar demandas e anseios em obras e serviços que ajudem e confortem e atendam todos, de forma humana e fraterna. Eu quero aqui estender as minhas palavras e reconhecimento a uma pessoa muito especial na minha vida, e eu tenho certeza que também muito especial na vida de cada um de vocês que está aqui e de cada parintinense, ao pai, ao esposo e maior líder político desta cidade. Frank B. Garcia, que sempre se sacrificou horas e dias longe de sua família para atender o seu povo. Tudo feito com muito amor e com muito carinho. Eu sempre vi as suas lutas, suas renúncias e toda a sua dedicação para cuidar das pessoas. Você encerra mais um mandato com um dever mais que cumprido. E eu tenho muito, muito, muito orgulho da sua trajetória e do grande legado que você deixa em Parintins. A vocês, Matheus e Vanessa, eu desejo um mandato grandioso, marcado pela transformação e pelo progresso. Tenham sabedoria que nasce não somente na mente, mas principalmente no coração. Que ela guie seus atos, palavras e projetos para sempre cuidar bem das pessoas. Que o futuro de Parintins seja tão brilhante quanto a fé e a força da sua gente. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. E dando continuidade, concedo a palavra à excelentíssima senhora Vanessa Geni Carneiro Gonçalves, vice-prefeita de Parintins. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite Parintins, minha cidade que eu amo e que eu tenho orgulho de ser parintinense. Quero cumprimentar a mesa em nome do presidente da Câmara Municipal, vereador Cabo Linhares, o qual eu cumprimento a todos os vereadores eleitos e reeleitos. Quero cumprimentar o prefeito eleito, meu amigo Matheus Ferreira Sayag. Cumprimento também o ex-prefeito e eterno prefeito de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia, o Bi Garcia. Cumprimento também a minha amiga deputada estadual, Mayra Dias Garcia. Cumprimento o pastor Glaucio Douglas da Silva, o qual Quero agradecer imensamente, que ele é o pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o qual eu agradeço imensamente todo o carinho e todo o apoio por estar aqui neste momento, como também agradeço o Dom José Albuquerque, bispo da Diocese de Parintins, e também agradeço o Dr. Anderson Luiz, juiz de direito da comarca de Parintins. E aqui cumprimento em nome da minha família o tio Gil, que está aqui neste momento também, que representa muito a figura do meu pai, Enéas Gonçalves, e do meu avô Gláucio. Cumprimento a dona Graça Sayag, que também esteve conosco, mãe do Matheus, nessa luta, nessa campanha. E quero cumprimentar, em nome do meu filho Gláucio Bisneto e da minha sobrinha Estelinha, a cada um de vocês que se faz presente aqui com a gente. Meu muito obrigado. Hoje, sob os desígnios de Deus, Parintins inicia um novo capítulo de sua história. Pela primeira vez, uma mulher assume o cargo de vice-prefeita do município, refletindo não apenas a vontade popular, mas também uma conquista marcante na luta pela igualdade de direitos das mulheres. Esse ato me enche de profundo sentimento de gratidão e responsabilidade. Este momento não é apenas meu, ele pertence a todas as mulheres que ao longo dos anos sonharam, lutaram e abriram caminhos para tornar esse dia possível. Parintins, com sua cultura e tradição, vive hoje um marco que simboliza o propósito e a perseverança pela igualdade de direitos. Venho de uma família de tradição na política, cuja identidade com o povo, compromisso com o progresso e as causas sociais tornaram-se sua marca indelével. Aprendi desde muito pequena a admirar dois grandes líderes dentro de minha casa. Foi com o olhar atento que pude compreender o real sentido e significado de um homem público, a exemplo de um verdadeiro sacerdócio e missão que meu avô Gláucio Gonçalves, o Papo Firme, e o meu pai Enéas Gonçalves assumiram com tanto zelo, desprendimento de vaidades e vontade de bem servir a nossa gente. Para além de serem minhas maiores inspirações políticas, eles também são meus grandes exemplos de seres humanos, cuja bondade, humildade e generosidade tocaram a vida de tantos quantos cruzaram os seus caminhos, com ou sem mandato político. Esses princípios têm guiado minha trajetória e estarão presentes em minha conduta, alinhada aos valores que o nosso prefeito Matheus Assayag traz de berço e que o tornam uma liderança promissora e preparada para conduzir o nosso destino. Matheus, querido amigo e prefeito, coloco a minha energia, o meu entusiasmo para juntos trabalharmos incansavelmente na missão de honrar a confiança que o povo nos outorgou democraticamente, construindo um governo que respeita o passado e que edifica um futuro promissor de muito trabalho. Hoje, contudo, quero falar especialmente para as mulheres de Parintins, vocês que ocupam cada canto desta cidade, que lideram famílias, que cuidam, que ensinam, que empreendem, que inspiram. Este momento também é de vocês. É prova de que as barreiras podem ser superadas, que nossos sonhos podem ser realidade e que a política, como em todos os espaços, deve pertencer igualmente a homens e mulheres. Nesse contexto, permitam-me reavivar a história de muitas mulheres que pavimentaram este caminho antes de mim. reverenciam nomes como o da professora Geminiana Bucão, cuja coragem nos inspirou a alcançar o lugar onde estamos hoje. Também celebro as mulheres conhecidas ou anônimas que lutam diariamente por uma sociedade mais justa e inclusiva. Nesse sentido, lanço as mais justas homenagens a um passado memorável, construído pelas mãos edificantes de mulheres como Alzira Saunier, Ana Augusta de Nelly, Ana Rita de Freitas, Beatriz Maranhão, Valdemira Bentes, Mércia Coimbra, Aldaí Kimura e tantas outras. Mulheres que engrandeceram nossa história ao educar e formar gerações, deixando um legado de inspiração e compromisso com o futuro. Nesse sentido, sinto-me no dever de unir forças juntos a outras vozes femininas e reafirmar o compromisso de continuar sendo combativa em prol das mulheres, acolhendo e defendendo seus direitos, a exemplo da nossa deputada Mayra Dias. Meu ofício será voltado para a construção de políticas públicas que ampliem oportunidades, promovem a igualdade e garantam que nenhuma mulher seja deixada para trás. Nesse ponto, sinto-me profundamente grata e honrada por dedicar esta conquista também a três mulheres que foram pilares na minha vida: minha mãe Rita Carneiro, minha avó e madrinha de batismo Valquíria Viana Gonçalves e minha avó Terezinha Paulaim. Mulheres simples que, com muito esforço, integridade, dedicação e amor à família, me auxiliaram a chegar onde estou. De igual modo, com o mesmo carinho e devoção, eu dedico também este momento ao meu filho. Ao meu filho Glaucio Bisneto, que representa hoje a minha maior motivação. Tudo que eu realizo é pensando em um futuro próspero para ele e para todas as crianças de nossa cidade, porquanto protegê-las, incentivá-las é a forma mais segura de garantir um futuro de oportunidades. Já me encaminhando para o final, eu quero expressar minha confiança e gratidão aos homens públicos que fazem por Parintins e que contribuíram para que eu chegasse até aqui. A minha eterna gratidão, e eu chamo para ele de meu padrinho político, ao prefeito Bi Garcia. O meu carinho, a minha gratidão, a minha lealdade. Agradeço o senador Omar Aziz, senador Eduardo Braga, senador Plínio Valério, o deputado federal Saulo Viana e o nosso prefeito Matheus Assayag. Do fundo do meu coração, recebo a minha saudação e meu muito obrigada. Em uma vibração espiritual, elevo os meus agradecimentos ao meu querido avô, Glaucio Gonçalves, e ao meu amado pai, Enéas Gonçalves, que nos acompanham lá de cima, guiando nossos passos com amor e sabedoria. As mulheres de Parintins deixam uma mensagem especial: que este momento seja um marco de inspiração para as futuras gerações. Hoje declaro oficialmente o fim de uma espera tão aguardada por todas nós. Pela primeira vez, Parintins tem a sua primeira vice-prefeita mulher. Motivo para mim de honra, profunda alegria e de uma certeza: as mulheres podem sim ocupar os espaços de poder que quiserem. Por fim, deixo os meus profundos agradecimentos à minha família Paulaim, Carneiro, Viana, Gonçalves, aos amigos e colaboradores, aos nossos candidatos que lutaram bravamente por uma vaga na Câmara Municipal e a esse povo maravilhoso da minha cidade e do interior que abriu seu coração para nos receber e permitir que continuemos a trabalhar por uma Parintins transformadora. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor. A Ele, sob a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora Aparecida, consagro a minha vida, as minhas vitórias e o meu desejo de continuar sendo instrumento para levar esperança e dignidade a quem precisar. Que Deus nos ilumine nessa jornada e nos abençoe. Muito obrigada, porque aqui entrar! Aqui é tra de trabalho! Obrigada, meu povo de Parintins! Dando continuidade à sessão solene, convido a senhora Amazonina Soares de Souza, com 93 anos de idade, do Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculo SCFV, Núcleo dos Idosos, para fazer uma homenagem ao prefeito Frank Luiz da Cunha Garcia. Boa noite a todos, os presentes, aqui as autoridades que estão aqui presentes, meu boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por estar representando hoje os idosos da nossa cidade. Agradeço ao nosso prefeito Bi Garcia e a nossa deputada Mayra Dias, pelo carinho e respeito que tem conosco. Agradeço também a nossa monitora, Conceição Cunha, e sua equipe que cuidaram de nós. Agradecer a Deus pela vitória do nosso novo prefeito, Matheus Assayag. E a nossa vice-prefeita Vanessa Gonçalves. Que Deus lhe dê sabedoria, saúde para administrar com carinho e amor a nossa cidade. Eu e a minha família, que está presente ali também, desejamos muita saúde e muita paz em 2025. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.